aqui ele tem uma parada de controle de maneira. Meu sonho tá se perdendo, assim. Às vezes eu toco. Ele tá pequenando, porque às vezes ele tá em parada mais alta. Ele acha que você tá tocando muito baixo, cara. Algumas eu acho que, né? A parada fica. Parece que chegou um, sei lá. Aí era um silêncio, aí esse moleque entra. E suas maneiras, essa dinâmica de ter, assim, isso? Essa parada. Thank you.